perfume ainda tá na minha roupa. De lembrar seus beijos da água na boca. Mas sem teus beijos pra matar minha sede, eu vejo meu desejo morrer de desgosto. Foi meu desgosto em ver você partir, meu coração partindo. Foi um desatino, foi um alvoroço. Foi meu desgosto. Foi mês de agosto. Se estou bebendo é para aliviar a dor dessa saudade, é pra fugir um pouco da realidade e te arrancar do peito, mas você não sai. Se te esquecer eu te esqueço de mim e já não me conheço. Tô pagando caro sem saber o preço dessa sua falta, mas vem cobrar de mim. Ei, Noel, é pra você, cara. Pra todos os seus sobrinhos maravilhosos, Ídolo, Fran, Arthur, Cássio. Fala no todo mundo, é Ângelo. É bom demais. Eu não merecia e você não devia me deixar sozinho nessas noites frias. Perdi meu tempo pensando no tempo em que eu perdi meu tempo por amar você. Seu perfume ainda tá na minha roupa, de lembrar seus beijos da água na boca. Mas sem teus beijos pra matar minha sede, eu vejo meu desejo morrer de desgosto. Foi meu desgosto em ver você partir, meu coração partindo. Foi um desatino, foi um alvoroço. Foi meu desgosto. Foi mês de agosto. Se estou bebendo é para aliviar a dor dessa saudade, é pra fugir um pouco da realidade e te arrancar do peito, mas você não sai. Se te esquecer eu te esqueço de mim e já não me conheço. Tô pagando caro sem saber do preço dessa sua falta. Vem cobrar de mim. Se estou bebendo é para aliviar a dor dessa saudade, é pra fugir um pouco da realidade e te arrancar do peito, mas você não sai. Se te esquecer eu te esqueço de mim e já não me conheço. Tô pagando caro sem saber o preço dessa sua falta. Vem cobrar de mim. Brasil do Samurai, é a melhor comida, meu patrão, tenha certeza disso, eu sou seu eterno cliente, fiel por demais, ela em Pé de Serra e em Pirá. Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho. Oh, casa dela, ela subiu na minha vez. E viu ali? Tava tão feliz, a gente dançou, tomando a gelada. Uma hora certa para você não atrasar o seu compromisso. São exatamente 14 horas na cidade de Corrente. Você está ligado na 97,5. Esse é o programa Tarde de Sucessos. Quero mandar um alô especial, bem carinhoso, para uma pessoa que está lá em casa. É ela, é a comandante, a chefe, Daiane Mendes. Tudo bem? Forte abraço. Quero mandar aqui uma canção bem especial pra você, na voz de Amanda Vanessa. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem cuida de você, oh, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não dorme, levanta,

vai mexendo o rabetão, metendo dança. No som do paredão ela se joga. Coladinho, coladinho, coladinho vai. Coladinho, coladinho, coladinho vai. Vai mexendo o rabetão, metendo dança. No som do paredão ela se joga. Horas mais 9 minutos na Cidade Corrente. Esse é o programa Tarde de Sucessos. Queremos falar aqui da Miranda Auto Center. Miranda Auto Center é a oficina de peças para o seu carro e mão de obra ali qualificada é na Miranda Auto Center. Miranda Auto Center está localizado ali na rua Adolfo de Onterre, ali pertinho da BR-135, viu? Você que está com problema no seu carro, precisando fazer a revisão, suspensão, fazer o motor, Golzão tá lá, já tá com o motorzão tinindo. Aí ficou um sensorzinho lá com probleminha. Voltei lá, passamos o aparelho e já está zero bala. Pronto pra nós pegar a estrada, né? E você que tá com problema no seu carro, vá agora mesmo até a Miranda Auto Center. Fininho mecânico lá, tá por lá te esperando. O menino veio importado lá do Valparaíso do Goiás. Mecânico bom, viu? Despaço, fui pousar logo no seu. Gabriel Diniz, paraquedas, ao vivo! Não era pra ser, mas foi, agora não vem. Depois começou tudo no oi. Logo que o sol se pôs, me apaixonei. Um beijo, você falou posso. Eu deixo, quando eu vi já era seu. Cafézinho pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. Nada me deixa leve, cai de paraquedas. Já tinha tanto espaço, fui forçar logo no seu abraço. Mais 12 minutinhos em corrente, já estamos de volta para falar para vocês aqui da Mundo do Cacau. Lojas Mundo do Cacau é em Corrente e em Formosa do Rio Preto, viu? Você quer comprar aquele chocolate da Cacau Show, você vai encontrar aqui em Corrente com a melhor qualidade, o melhor atendimento é na Mundo do Cacau. Mundo do Cacau fica situado aqui do lado da Igreja Católica, no centro de Corrente. Você é nosso convidado muito especial a estar conhecendo, passando para poder você se deliciar com os melhores chocolates da Cacau Show. E outra, também quero dizer para você que lá trabalha com todos os tipos de ursos de pelúcia para você presentear aquela pessoa amada, seu filho, sua namorada, sua esposa, sua mãe. ou pra você que dorme sozinho, compra um urso de pelúcia e você dormir agarradinho. Temos também toda aquela linha de vinho bacana, temos ervas tererê, chimarrão e muito mais ali na Mundo do Cacau. É, gente, é. A banda Rio de Ouro foi cancelada hoje. Já vimos aqui um vídeo aqui dos cantores da banda Forró dos Plays, que estará hoje fazendo show na 46ª Expo Corrente. Não sabemos qual foi o motivo do cancelamento, mas o que tá rolando nas redes sociais, nos bastidores aqui dos grupos de WhatsApp, é que a banda a Rio de Ouro não participará nesta edição da 46ª Expo Corrente. Hoje, que seria para acontecer hoje, o show da banda A Rio de Ouro, Buscapé e Rio de Ouro, não vai mais acontecer. Então, vamos ouvir um pouco de Forró dos Plays, que estará hoje, segundo os vídeos que a gente viu aqui nas redes sociais, hoje na 46ª Expo Corrente, Forró dos Plays. Feito, eu vou tentar outra vez. Deve haver um jeito pra ter ela de vez. Tenho tempo mais. A gente já tava namorando há um tempão, quando eu pensei, é hora de botar aquela parte do namoro em prática. E ela disse assim: não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca. Sei que namoramos há um tempo, mas amor, espera. Te amo no meu pescoço, sabe desse jeito. Vamos pegar fogo aqui no carro. Tu sabes que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabes. Às vezes dá vontade de avançar, mas sem saciar. Não sei como estou aguentando. Tu acha mesmo que é minha vontade de dizer não só por pura vaidade? Eu só quero fazer tudo certo, dando passo a passo. Por isso que vai ter que esperar. A nossa primeira vez não vai ser no carro. Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, yeah, yeah. A nossa primeira vez não vai ser no carro. Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, yeah, yeah. Isso é Forró dos Plays. Eu vou tentar outra vez. Deve haver um jeito pra ter ela de vez. Dei um tempo mais, em seguida fui logo atrás. Dei um abraço por trás e que ela ficou bem doida. Então botei minha mão por baixo da tua blusa. Disse baixinho, hoje te quero inteira. Ela disse tudo bem, quando vês que ela está caindo, ela dispara, meu amor, para. Tu sabe que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabes. Às vezes dá vontade, mas sem saciar, não sei como estou aguentando. Tu acha mesmo que é minha vontade de dizer não só por pura vaidade? Eu só quero fazer tudo certo, dando passo a passo. Por isso que vai ter que esperar. A nossa primeira vez não vai ser no carro. Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, yeah, yeah. A nossa primeira vez não vai ser no carro. Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, yeah, yeah. Isso é Forró dos Plays, mais apaixonado do que nunca. Vez não vai ser no carro. Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, yeah, yeah. A nossa primeira vez não vai ser no carro. Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, yeah, yeah. Vaquejada. Quando vejo essa fazenda abandonada, mato cresceu na estrada. da porteira, o golpinho meu. Foi aqui onde nasceu meu avô, onde papai trabalhou e o meu filho cresceu. Secou o açude que era a riqueza da terra, não tirou o pé da serra, minha velha morada. A casa grande onde apoiava o vaqueiro, a filha do fazendeiro, minha primeira namorada. Enferrujou os arames, apodreceu as estacas, não vi o curral das vacas, só o morão enfincado. Meu cachorro que latia atrás do galo de raça, morreu, só resta a carcaça dele em cima do cercado. Chorei quando vi o carro de boi quebrado, as ramas cobrindo arado, bebedouro estribaria. Aqui no passado eu pequei na abri as cancelas, tinha cavalo de sela, vaquejado e cantoria. Aqui no passado eu pequei na abri a cancela, tinha cavalo de sela, vaquejado e cantoria. Chama meu vaqueiro, arranca a tampa e manda boi. Vaqueiro de luxo, no luxo da vaquejada. Apodreceu as estacas, não vi o curral das vacas, só o morão enfincado. Meu cachorro que latia atrás do galo de raça, hoje só resta a carcaça dele em cima do cercado. Chorei quando vi o carro de boi quebrado, as ramas cobrindo arado, bebedouro estribaria. Aqui no passado eu peguei na abri as cancelas, tinha cavalo de sela, vaquejado e cantoria. Aqui no passado eu peguei na abri a cancela, tinha cavalo de sela, vaquejado e cantoria. Horas mais 20 minutos em corrente. Esse é o programa Tarde Sucessos. Eu sou o Túlio Patrick e nós trabalhamos aqui em nome de Euroni Castro. Euroni Castro é o seu revendedor Honda autorizado em corrente. Você vai encontrar Euroni Castro aqui na Serrana Motos. Você vai lá que ele tem os melhores planos do mercado pra você, viu? Se você quer comprar a moto à vista, financiada, parcelada, do jeito que você quiser, é lá com Euroni Castro. É, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Um dia dá certo, um dia vai dar certo, viu? Especulações pelos grupos de WhatsApp, o pessoal fala uma coisa, fala outra, sobre as bandas que irão participar da Expo Corrente. Gente, vamos fazer a festa, vamos mostrar para esse povo que nós fazemos a festa, tendo banda ou não, porque o importante é que o nome de Corrente cada dia está crescendo. A Expo Corrente é uma festa nossa, não adianta, não quero saber qual a atração que vai estar presente. O que importa é que quem faz a Expo Corrente é o povo correntino, que é dessa terra, que ama e que cada dia vai mostrar para eles que não importa a banda. O que importa é que nós vamos estar lá presente, marcando presença e mostrando que nós somos correntinos e que amamos essa cidade e que amamos esse estado do Piauí de coração. Boate Azul com Leonardo e Eduardo Costa. Boate Azul. Quando

dançando com as vaqueirinhas no meio do desmanteiro. O combustível do vaqueiro é um litro de dré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. Óticas Rei Davi, Óticas Rei Davi aqui, fazendo exame de vista todos os meses gratuitamente, viu gente? Você que tá com problema de vista, você que tá sentindo a vista cansada, ardência, ou até mesmo você que quer comprar um óculos de sol bacana pra curtir esse período, esse verãozão aí, curtir a piscina bacana, viajar usando aquele óculos bacana, vá até a lojas, a Óticas Rei Davi, a rede de óticas Rei Davi, fica situada aqui na rua Ipiranga, próximo ao semáforo, viu? Quero mandar um alô especial para você que está nos ouvindo nos quatro cantos do interior de Corrente, você que está aí na Avenida da Porta, você do Morro Redondo, você aí da Santa Marta, você dos Timbós aqui no município de Corrente, você do Riacho Grande, você da Porta do Araçá, forte abraço pra você, você do Riacho Grande, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o programa Tarde de Sucesso, já que é pra tocar sucesso, vamos tocar mais sucesso. Brasas do Forró. Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu toque só me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar. Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. É o fogo que me faz arder, um desejo de querer não mais parar. Enquanto meu coração bater, eu pensei que vou viver só pra te amar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo. Esse tempo que não cansa de passar. Quero ser gosto. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Estou na sua casa, quero ir num cinema, você não gosta pra cá. Um hotelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Corrente. Hoje lá na Expo Corrente, pessoal, hoje lá tem uma programação no espaço da advocacia. Lá na Expo Corrente tem um stand bem bonito do grupo de advogados de Corrente, da advocacia de Corrente. É, a partir das 18 horas até as 20 horas, você pode levar suas crianças, seus filhos, para estar brincando. E lá vai ter umas pessoas que vai fazer a pintura facial. O nome do programa é Alegra Arte Kids. Leve seu filho. Para os advogados é gratuito esse evento, mas para o público em geral, eles vão cobrar uma taxa simbólica de apenas R$5, viu? Então você que tem criança em casa, que hoje vai curtir a Expo Corrente, dá um pulinho a partir das 18 horas até as 20 horas lá no stand da advocacia. E você vai ver sua criança ficar bem bonita e feita. Já linda, né? As crianças já são lindas. Vai ficar mais linda ainda com as artes lá da Alegra Arte Kids, que vai estar lá no stand da advocacia no Parque de Exposições em Corrente. We'll be right back. Agrocampo, Agrocampo, tudo para a sua fazenda, tudo para os seus animais, tudo para a sua propriedade ficar bem mais organizada, seus animais ficar com aquela saúde de qualidade, é lá na Agrocampo. Na Agrocampo está situada aqui na rua Adolfo, não, na rua Adolfo Quintero, não, moço, na Ipiranga, na rua Ipiranga ali, do lado da feira, viu? Você chega lá, você vai ter o melhor atendimento, lá tem Elber, tem a senhora Josi, vai ter a doutora lá, médica veterinária de plantão, vai ter o agrônomo, o Alisson, você vai encontrar lá também o melhor atendimento pelo meu amigo, rapaz, é Maruzan, meu amigo Maru, alô Maru, forte abraço, meu amigo Maru tá por lá, Rafael, tem Elber, tem Zacarias, todo mundo lá pronto pra te atender com o melhor, aquele cafezinho, aquele chazinho todos os dias lá na Agrocampo. É, gente, é muita novidade, viu? Muita coisa boa chegando. E agora, a partir de agora, nós vamos ouvir mais uma música bacana, mais uma vaquejada, que nós estamos em clima de vaquejada. Esse ano não teve vaquejada, né? Na 46ª Expo Corrente, mas nós sabemos que o nosso estado, a nossa cidade tem uma cultura muito bacana, muito bonita, que é do esporte de vaquejada. E vamos mais essa com a banda Sem Pareia, na tarde de sucessos aqui da 97,5. Ah, meu vaqueirama, segura meu dedo. Essa é pra tomar uma cachaça, segura meu vaqueiro, vai ligar, deixa de mão. É show, papai. Eu não vou te trair com mulher nenhuma. Meu coração é seu, não tem por que mudar. A vida é minha e totalmente sua. Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhuma. Meu coração é seu, por que mudar? A vida é minha e totalmente sua. Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu rendi o meu gado pra casa com você. Com o tempo a gente acerta as coisas como deve ser. Pra que desconfiança na nossa relação? Eu jurei amor pra você, não vai ter traição. Eu te avisei que você será pra sempre o meu amor. Independente do afronto que for, vou do seu lado pra te ajudar, te amar. Eu não vou te trair com mulher nenhuma. Meu coração é seu, não tem por que mudar. Sua, se a gente se escolheu, pra que se separar? Ah, meu vaqueiro é mais um, toma cachaça, meu vaqueiro. Eu sem parecer derramando, vem ligar. Eu não vou te trair com mulher nenhuma. Coração é seu, não tem por que mudar. A vida é minha e totalmente sua. Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu vendi o meu gado pra casa com você. Com o tempo a gente acerta as coisas como deve ser. Pra que desconfiança na nossa relação? Eu jurei amor pra você, não vai ter traição. Eu te avisei que você será pra sempre o meu amor. Independente do afronto que for, vou do seu lado pra te ajudar, te amar. Eu não vou lhe trair com mulher coração é seu, não tem por que mudar. A vida é minha e totalmente sua. Se a gente se escolheu, pra que se separar? Salve da minha mãe, minha rainha, te amo, viu? Fora de tudo que você tá sendo, eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento, eu vejo alguma noite estrelada. E eu andava entristecido e te amava. Obrigado, agora eu não tenho medo, viu? A solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória, procurando em meu sorriso sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecido por nada. Eita, faz bem diferente. Representando tudo no Ceará, Assis da Guardião, pela minha rateira, mamãe do Aparecer. Oi, Giovanni Guedes, isso é especial pra você, meu irmão. Mas tudo que você percebe, eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento, eu vejo alguma noite estrelada. Eu andava entristecido e te amava. Agora eu não tenho medo, viu? A solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecido por nada. Olha quem pode completar seu beijo, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Fugindo do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecido por nada. Aí já balança com o ramo da noite, gordinho se apresenta na festa. Aí vem botar na sala da mesa chique. Aí já faz a volta, passa a cauda. Vem se aproximando das linhas paralelas. Canta nos dedos da mão canhota. O bonde sai, canta e cai. Valeu, boa.

que quiser. E já começo a preparar-me pra uma noite especial. Meu amor, fica juntinhos, bem legal. Se queres mesmo se entregar ao meu amor, então por que não vem de uma vez me libertar dessa paixão que queima dentro do meu peito? Tô precisando de você pra me encontrar. Estou tentando te dizer, fique comigo, pois não há nenhum perigo pra você se preocupar. Porque o homem, quando está apaixonado, deixa o orgulho de lado, quer viver só para amar. Estou tentando te dizer, fique comigo, pois não há nenhum perigo pra você se preocupar. Porque o homem, quando está apaixonado, deixa o orgulho lado, quer viver só para mandar um alô especial pra meu amigo Edson, meu amigo, meu cliente, meu parceiro lá de Gilboés, está ligadinho ouvindo o programa Tarde de Sucessos. E você, como Edson, que está aí em outras cidades nos ouvindo, quiser mandar uma mensagem falando, ó, oh, estou te ouvindo aqui da cidade tal, pá, só mandar uma mensagem aqui no telefone que é o 89-9946-1301. Você que está se preparando para curtir hoje mais uma noite da 46ª Expo Corrente, ó, hoje vai ter música ao vivo lá com as bandas locais no palco alternativo. Eu quero convidar você a estar participando deste evento e lá prestigiar os nossos músicos locais da nossa terra, que é muito importante. Fala aí, músico da terra, vamos tocar uma do nosso saudoso Raimundo Tangé, aquela música que já é a cara do Raimundo Tangé, saudoso Raimundo Tangé. Aê, manje meu! Olha os eventos! Alô, minha galerinha de Gilboés, porrozeira! Breve, nós estamos juntos! Segurar é 10, alô, Gleice, alô, Maspal! Aê, manje meu, no tronco do Jurema! Aê, manje meu, no tronco do Jurema! Fez sim, não fez, fez imagem! No tronco do Jurema, faz o que se a irmã no tronco do Jurema. Foi sim, foi sim. Alô, Digital Jam! Não vai se acabar. Quando esse passo sai, não pode gemer. Não tem dança, não tem dança. Tem um médico, tem um médico. Me beijar, dar um beijo, dar um beijo, esse beijo se acabar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, beijar, me beijar, dar um beijo, dar um beijo, esse beijo se acabar. Alô, Vino Filho, rapaz, um abraço pra você aí, Cristalândia. Um abraço também pro meu amigo Carlinho, imperador lá em Planaltina do Goiás, viu? Tamo junto, um abraço pra vocês aí que estão ligados. A live de Lucas, Forra Chicada e Raimundo Tangé. Aê, manjimeu, no tronco do Jurema. Aê, manjimeu, no tronco do Jurema. Fez sim, não fez, que fez, imagina. Daqui o meu saco, não vai se acabar. Oi, aê, manjimeu, no tronco do Jurema. Mas eu disse que aê, manjimeu, no tronco do Jurema. Fez sim, não fez, que fez, imagina. Daqui o meu saco, acabar. Deus passa e manda o que vem. Não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida.

dilemas. Tu és o meu bom que não pode ser exposto. Estabilizas o normal e é isso que dá gosto. Odeio defender, mas eu descanso contigo. Não sei se te esqueço, te faço de inimigo. De todos os meus erros, o melhor tu és. De todas as nações, és a pior. De todas as nações, és a maior. De todos os amores, tu foste o maior. Tu és o meu erro bom, bom, bom, bom. Tu és o meu erro bom, bom, bom, bom. Tu és o meu erro bom, bom, bom, bom. Tu és o meu erro bom, bom, bom. Acima das vergonhas, das intrigas que um dia eu me envolvi, tu és o melhor desses problemas. Ira e diferença, solidão que um dia eu já senti, se supera todos os meus dilemas. Tu és um erro bom que não pode ser exposto. Estabilizas o normal e é isso que dá gosto. Odeio defender, mas eu descanso contigo. Não sei se te esqueço, eu te faço de inimigo. De todos os meus erros, o melhor tu és. De todas as razões, és a pior. De todas as angústias, a maior. De todos os amores, tu foste o maior. Tu és o meu erro bom, bom. Exatamente 13 horas mais 7 minutos em Corrente. Acabamos de ouvir a banda que vai estar hoje presente na 46ª Expo Corrente, fazendo aquele show bacana, Forró dos Plays. Estamos por aqui em nome de Óticas Rei Davi. Óticas Rei Davi, a ótica que mais cresce em toda a região de Corrente, é a ótica que está trazendo o exame de vista gratuito todos os meses, viu? E atenção, atenção, você que encontrou um celular Redmi Note 8, gente, devolva o celular, porque esse celular hoje será bloqueado, viu? Se você não devolver, o celular vai ser bloqueado e ele não vai servir para nada nas suas mãos. E você, se você devolver, você ainda poderá ser recompensado, viu? Com valor em dinheiro. Olha que bacana, viu? Pra você curtir aí a 40ª Expo Corrente. Se você tiver quebrado, que nem eu já fui pra Expo Corrente quebrado, você vai estar com o buraco da mescla recheado. Só lembrando que hoje lá no espaço da advocacia, na 46ª Expo Corrente, você vai poder levar o seu filho e ele vai receber uma pintura lá, uma pintura no rosto, um desenho bacana, e terá lá um evento, uma palestra. Para os advogados será gratuito, mas para quem não é advogado ainda, que nem eu, deve pagar uma taxa simbólica no valor de R$5. Gente, vamos de mais sucesso. Temos aqui ainda para você Zé Vaqueiro, Um Dia, música nova, viu?

tinha pra mais de 500 convidados. 17, 17, 17. Tá enganado. 17, 17, 17. Ô, gente, fica calado. 17, 17, 17. Tá enganado, ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Chora se quiser. São seis cordas. São seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas. São seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do meu coração, pra depois calar a boca do violão. Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão. Pela sua de fita já lançou meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. Teu laço de fita já lançou meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. Em corrente, você está ligado no 97,5, a Rádio Eldorado FM. Esse é o programa Tarde de Sucessos. Eu sou o Túlio Patrick, fazendo aquela tarde bem animada pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero falar para você em nome da Miranda Auto Center. A Miranda Auto Center é uma loja especializada em manutenção do seu veículo, viu? O seu veículo, o seu carro, a sua caminhonete, o seu carro popular, aquele carro que você está precisando fazer aquela revisão para pegar a estrada, para viajar. passa agora mesmo na Miranda Auto Center e você vai ser bem atendido. E claro, a melhor mecânica, a melhor mão de obra você encontra na Miranda Auto Center. Também falamos em nome de Agrocampo, saúde para o seu animal é lá na Agrocampo. Na Agrocampo você vai encontrar toda a linha de sais minerais, você vai encontrar aqueles agrotóxicos, né? Que você utiliza para matar aquelas ervas daninhas no seu pasto, é lá na Agrocampo. Agora que está chegando a época de seca, né? Bom, você dá um sal preparado com vitaminas ali para os seus animais, é lá na Agrocampo que você vai encontrar o menor preço e o melhor atendimento de corrente. Vamos de muito mais sucesso. Agora você vai ouvir Zé Cantor aqui na Tarde de Sucessos da 97,5. Zé Cantor, Carolina, vai no chão. Atenção Brasil, atenção Nordeste, estourei pro mundo. Ela passa o ano inteiro esperando São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. O forró com Zé Cantor, dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão. Carolina foi no chão. Carolina foi no chão. Carolina foi no chão. Carolina mas Carolina vai no chão. E Carolina tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão. Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão. Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no rabetão. Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão. No pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão. Tô com fogo na madeira. Jorge Downloads. Passo o ano inteiro esperando São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. O forró com Zé Cantor, dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão. Carolina vai no chão. Carolina, Carolina vai no chão. E Carolina, mas Carolina vai no chão. E Carolina, Carolina vai no chão. Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão. Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão. Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no rabetão. Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão. Mais é cantão! Viva São João! Zé Jonathan Cene, Zé Vinho São Francisco. Eu já estou na balada, com o caminhão já cheguei na vaquejada. Esses cavalos já deixei tudo selado, falando em rumo e o paredão ligado. Barracos, um amarok cheio de mulher, no bar enfeitei a vaquejada. Liguei o som e pensei numa confusão. Quando eu me ligo, só vejo a multidão. A polícia chegou e levou o meu som. Quadradinho, faz o quadradinho, quadradinho, quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, quadradinho, quadradinho, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta,

que eu te aceitava. Você vinha e aprontava. Só eu sei o que passei, sofri calada. Pra me perder se não valorizar. Amo, amo você. Mas se não valorizar, vai me perder. Pode ter a certeza. Amo, amo você. Mas se não valorizar, vai me perder. Filha, lançamento pra você. É o melhor forró do Brasil ao vivo. A três entretenimentos. Alô, Carlinhos Alistides, Isaia Cedez, André Camurça. Forró no sítio. É a sua casa de show. Que tudo acabou. de malha, canta, menino! É bom demais, é bom demais. São exatamente 15 horas mais 35 minutos na cidade de Corrente. Mundo do Cacau. Olha só essa promoção do perfume Brad Collection. É lá na Mundo do Cacau. Vou dizer pra você, na compra de dois perfumes da linha Brad Collection, cada um vai sair por apenas R$75. Olha só, olha só, a promoção é válida apenas nas compras no Pix, no dinheiro ou no cartão de débito, viu? Quero convidar você a dar um pulinho agora mesmo na Mundo do Cacau. Aproveite essa promoção, viu? Porque está muito barato mesmo o perfume da linha, dois perfumes da linha Brad Collection. Cada um vai sair por apenas R$75. E essa promoção é válida apenas no Pix, dinheiro ou cartão de débito. Bom demais estar com vocês aqui na 97,5, aqui curtindo esses modões. Agora até o final do programa vai ser só modão. Bom demais, mandando um abraço meu amigo Edson lá em Gilboés. Meu amigo Edson tá por lá nos ouvindo, ligadinho. Fuscão preto, você feito de aço, fez o meu peito em pedaço. Vamos mais sucesso, só modão nessa reta final de programa, tarde de sucessos nessa sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Olha assim, olha essa aqui, ó. Essa aqui já virou hino. Descida com Milionário e José Rico. No amor há momentos que temos que dizer um para o outro: descida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor, o seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaço é o seu. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação, se sou eu que te incomoda. Pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar o colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo.

Agora um dos lugares. É isso aí, são 15 horas choram. Mais 55 minutinhos em corrente. Aí, Reginaldo Rossi, garçom. Pessoal, nós já estamos chegando ao final garçom do nosso programa. Quero agradecer em nome de Agrocampo, Jace Bolsas e Acessórios, Mundo do Cacau, Óticas Rei Davi e Euroni Castro. Quero agradecer a cada um de vocês que estão na sintonia do programa Tarde Sucessos e continue ligado nas ondas sonoras da 97,5 Eldorado FM. Amanhã tem Tony Mascate e na segunda-feira retornaremos com a programação da rádio Eldorado FM. Levi José, Tony Mascate, Túlio Patrick, à tarde com Tarde de Sucessos. Muito obrigado, curte à vontade a Expo Corrente, vai curtir, mas vai curtir com sabedoria. Se beber, não dirija. Você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Agora vocês e o coro cantam. Eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente, e tem toda a razão. Ah, garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Pra frente! Deixou em pedaços meu coração. Agora todo mundo. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Eu quero correr muito. A gente tem que se cuidar. Minha família está toda vacinada. Aí sim, eu fico tranquila. Quanto mais gente vacinada, menos vírus e menos doenças circulam. Procure um posto de saúde e atualize o seu cartão de vacina e o da sua família também. Vacinar tem futuro.